que eu não devia mais querer você. Os sinos e os clarins rachados, zombando tão desafinados, querem eu sei, mas é pecado eu te perder. Então, é tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Políticos embriagados, dançando em guetos arruinados, e os profetas desacordados a te ouvir. Eu sei que eles vêm tomar meu drink em meu copo a trincar e me pedir pra te deixar partir. É tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Todos meus pais querem me dar amor que há tempos não está lá. Suas filhas vão me deixar. Por isso não o quê? Eu voltei pra minha sina, eu contei pra uma menina. Meu medo só termina é estando ali. Ela é suave assim, sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu queria estar, enfim. É tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Mas o Dante vai de paletó chinês, falou comigo mais de uma vez. Não, eu sei, não fui muito cortês com ele, não. Isso porque ele mentiu, porque te ganhou e partiu, porque o tempo consentiu. Ou se não, por quê? Ou se não, por quê? É tanto, se ao menos você sou.